Liberdade. Liberdade. Liberdade. Liberdade. Liberdade. Filhos do gueto. Liberdade. Filhos do gueto. Liberdade. Filhos do gueto. Liberdade. Liberdade pra sua bela. Filhos do gueto, sua paz é o que resta. Liberdade pra sua bela. Difícil conviver com medo, quebras escuras e tiros. Quantas mães que choram, quantos velórios. Não é fácil habitar onde derrama o ódio. As saudades daqueles que desse mundo partiram, daqueles que estão guardados nos presídios. Ai mano, eu não me esqueci de você. As lutas podem ser grandes, mas sei que podemos vencer. Aqui na quebrada, olho, está tudo normal. A molecada crescendo, outros citando o mal. Periferia sempre foi alvo do sistema. Sangue quanto a morte, assim prossegue o dilema. A polícia, a cada dia que passa é mais corrupta. Derrubam nossos manos, forçando uma conduta. Sente o drama em torno sul, agora é minha vez. O rap está no ar, estourando ouvido de burguês. Para representar, filhos do gueto vão falar. O cerrado é minha vida, periferia é meu habitat. Onde as guerras não são poucas, disparos a queimar roupa. Outro corpo no chão, outro mano na viatura. Distribuição de violência corre solta pelas ruas humildemente. Relato os fatos curiosos, homicídios, genocídios, olhares perigosos, vítimas estiradas, mancha de sangue nas calçadas. Liberdade pra sua bela. Os filhos do gueto, só paz é o que resta. Liberdade pra sua bela. União, paz, amor, consciência e vida eterna. Liberdade pra sua bela. Os filhos do gueto, só paz é o que resta. Eu grito a liberdade pro meu povo sofrido, que sofrem quietos, comandados de políticos. E com a repressão desses tais polícias que usam autoridade para tirar vidas. Eu grito a liberdade pelas crianças carentes que vivem na favela e a dor constantemente de ver os pés descalços, um sorriso amargo. Favela é humildade, não quer dizer que somos fracos, pelo contrário, a força é bem maior do que você pensa. Somos capazes de suportar a dor e usar a inteligência pra bater de frente, aliado com meus versos. Favelas, periferias, grandes sucessos. Rap nacional corre pelas veias. Sou filho do gueto, não vem falar besteira, dizer que enxerga o sofrimento da favela, dizendo que vai mudar quando tem a chance e só faz merda. Não confio em político, nem na minha sombra. Deus é o meu guia, segura a minha bronca. Sou revolução e tô na função. Desafio o sistema que quer me ver no chão. Furado de bala, meu sangue escorrendo pelas calçadas. Eu peço a liberdade contra os porcos de farda, contra a repressão, abuso à sociedade. O limite é aqui, um basta desigualdade. Canto pelo amor e pela união de quebradas, periferia. Um abraço pros meus irmãos. Assim que é. Um abraço pros meus irmãos. Liberdade pra sua bela. Os filhos do gueto, só paz é o que resta. Liberdade pra sua bela. União, paz, amor, consciência e vida eterna. Liberdade pra sua bela. Os filhos do gueto, só paz é o que resta. Liberdade pra sua bela. União, paz, amor, consciência e vida eterna. Estrela da Alfa 4, faço minha rima, minha comunidade que sempre me ensina a andar pelos caminhos corretos da vida. Conheço o mal e o bem, não vou ser homicida. Com 22 de estrada, prossigo com a verdade. A vida é difícil, mas é realidade. Entre tiros, corpos caídos pelo chão, sobreviver mesmo sem ter que virar ladrão. Cada um na sua função, na sua precisão. Pra morrer basta estar vivo, não subestime não. A união é o começo de encontrar a paz. Pois eu vou seguindo em frente, ei mano, eu quero é mais. Liberdade pra sua bela. Os filhos do gueto, só paz é o que resta.